Está no ar o Epto Rádio. Um espaço de informação, notícias, entrevistas e debates. Um espaço da responsabilidade da Epto Livre. Tudo o que passa na Epto Livre passa na Epto Rádio. Às sextas-feiras, na Rádio Boa Nova. Com apoio e com financiamento do Fundo Social Europeu e Programa Pessoas 2030. Boa noite e bem-vindos ao Epto Rádio, mais um Epto Rádio hoje especial Natal. Vamos contar-lhe tudo sobre a nossa festa de Natal da Epto Oliva e do espetáculo We Are The World, que teve lugar no Centro Cultural de Tábua e que contou com o apoio, com o trabalho dos alunos do curso de Multimédia. E hoje tenho exatamente esses alunos aqui comigo e tenho o estúdio cheio de convidados, talvez por ser Natal, para lhe contar tudo então do que é que aconteceu e deste momento, de mais um momento alto que a Epto Oliva acaba de proporcionar a toda a comunidade educativa. E começo precisamente pelo nosso diretor, o professor Daniel Diniz Costa. Muito boa noite. We are the world, nós somos o mundo. É isso que caracteriza exatamente o momento que a Epto Oliva vive neste ano e nos últimos anos. Antes de mais, cumprimentar a todas e a todos os que nos estão a ouvir, aqui aos nossos alunos no estúdio, também à subdiretora da escola, à Cristina Figueiredo, e ao nosso presidente da Assembleia Geral de Promotores, Miguel Ventura. É sempre um gosto estarmos aqui em boas companhias, sobretudo com os nossos alunos, e também a nossa coordenadora do projeto Epto Rádio, a Margarida Prata. We Are The World parece que é assim algo de, para uma escola dizer que somos o mundo, parece que estamos aqui a sonhar muito alto, mas a verdade é que a Epto Oliva, ao longo destes anos, se há algo que tem feito é sonhar, mas acima de tudo fazer. E a verdade é que em conversa com a direção decidimos, para esta festa que se realizou, escolher o nome do We Are The World, porque nós temos hoje uma escola do mundo. É uma escola do mundo não só pelo número de nacionalidades que temos hoje, estamos a falar de já 14 nacionalidades diferentes, incluindo a nossa nacionalidade. Estamos a falar de alunos de todos os cantos do mundo, desde a Europa aos Palopes, à Ásia. Portanto, estamos a falar de várias nacionalidades que hoje frequentam a escola e, portanto, esta é uma escola do mundo. É uma escola do mundo porque, acima de tudo, a Epto Oliva também tem feito este trabalho de integração e de inclusão de todos os alunos que vêm dos vários cantos do mundo. E, portanto, o Natal na Epto Oliva sempre foi uma época que foi comemorada com o espírito de família, porque é isso que nós somos, uma escola de família, uma escola da comunidade. E este ano, com esta festa, decidimos obviamente também juntar aquilo que são os vários projetos que temos na escola, juntar a comunidade, os pais, os alunos, os nossos promotores, a nossa direção, quem quis estar presente. Portanto, é algo que é sempre aberto à comunidade e, portanto, no fundo, nós fazemos parte do mundo e, como fazemos parte do mundo, somos o mundo. E é isto que era a mensagem que nós realmente queríamos passar neste Natal 2024. E houve a preocupação de envolver também todos os cursos, todos os setores, todas as valências da escola também nesta festa, nesta grande festa. Exatamente, desde os alunos, todos os alunos quiseram participar. Temos também novidades interessantes, como foi o caso de um novo grupo que vai fazer espetáculos aí por todo o lado, da Epto Oliva, o Epto Sons, um novo grupo musical. Tivemos as Epto Concertinas que acabaram... Que se vão estrear. Os Epto Sons vão se estrear. E depois também tivemos os vários cursos que dinamizaram algumas atividades bastante interessantes. Temos vários talentos na escola, desde logo a Presidente da Associação dos Estudantes, a Maria Júlia, que tem sido uma presença assídua nos nossos eventos, mas outros alunos que também irão fazer as suas, demonstrar os seus talentos. Temos uma parte muito ligada à interculturalidade, portanto, alunos de vários países também a mostrarem aquilo que é as suas danças, as suas músicas, a sua cultura. Portanto, foi um espetáculo que se pretendeu intercultural. E depois temos também várias entidades que participam connosco e que têm sido nossos parceiros, Gym Kids, Tábua, a Escola Emotion também têm sido parceiros em outras atividades, e depois também um grupo musical da região, que são os Vintage, que também abrilhantaram esta festa. Portanto, no fundo, o que nós tentámos, obviamente, foi juntar toda a comunidade, todos os nossos parceiros, com os nossos alunos, com os nossos professores, com os nossos não-docentes, e fazer uma festa de família, que foi esse o grande objetivo. Muito bem, e estamos a chegar também ao final de mais um ano, não ano letivo, mas ano civil, e é também tempo para fazermos alguns balanços. Mas antes disso, e aproveitando também aqui a presença da diretora adjunta da Eptoliva, engenheira Cristina Figueiredo, boa noite e muito obrigada também, porque é uma presença rara no Eptorádio, não é rara na escola, porque é a formiguinha da Eptoliva. Cristina, como é que foi preparar, porque eu sei que muito deste programa também se deve ao seu trabalho, como é que foi pôr de pé esta festa de Natal, que de facto este ano envolve de uma forma ainda maior toda a comunidade educativa da Eptoliva? Então, boa noite, auditório da Rádio Boa Nova. Respondendo aqui à pergunta da Margarida, não foi assim nada titânico, até porque o espírito de Natal que nos envolve e esta partilha de culturas ajudou de facto a fazer um espetáculo que englobasse todas as nacionalidades, todos os nossos alunos e tudo aquilo que eles sabiam fazer melhor. Claro que há sempre dificuldades em tentar coordenar todo este processo, mas penso que o resultado final foi bastante positivo, porque todos ajudaram e aqui os alunos foram os grandes parceiros, até porque neste momento já temos 3 cursos de multimédia a funcionar em Tábua, portanto na Eptoliva, e isso já nos ajuda com alguma logística, nomeadamente na realização de áudios, de filmes, e essa parte fica um bocadinho... Essa parte multimédia também já está assegurada com a praça da casa, não é? Sim, já está muito facilitada. E, portanto, eu acho que o resultado final foi bastante positivo, e essa noite de partilha que tivemos com a comunidade e com as entidades convidadas foi bastante salutar, nesse espírito de Natal e neste espírito de partilha, que é aquilo que se pretende agora nesta quadra natalícia. E era importante também a Eptoliva fazer, promover este momento nesta época natalícia, sabendo que a Eptoliva hoje tem já algumas dezenas de alunos deslocados, nomeadamente alunos provenientes dos PALOP e de outras nacionalidades. Era importante juntá-los neste momento, numa época como aquela que estamos a viver? Sem dúvida, até porque, apesar do Natal ser universal, ele é vivenciado de várias formas, começar logo pelo clima, não é? Em África, neste momento, estamos em tempo de calor e por isso este ano antecipámos este encontro ainda no momento em que os alunos ainda estão em aulas, exatamente para podermos ter esta mostra de culturas presente naquela que foi a festa de Natal. É uma forma também de os acolher, não é? É uma forma de os integrar, é mais uma. Exatamente, mais uma forma de os acolher, mais uma forma de eles sentirem que o espírito de escola é mesmo de família, porque não estamos a falar de alunos que vêm de outras regiões do país, estamos também a falar essencialmente de vários cantos do mundo, e é importante eles sentirem que neste momento alguns ficarão cá com as famílias, mas grande parte deles vai regressar aos seus países de origem, e portanto é importante vivenciar isto um bocadinho antes, como foi o caso, E é importante eles sentirem que têm a família Heptaliva com eles também nesta altura do ano, não é? Uma vez que não têm eles fazem exatamente esse agradecimento, porque desde a sua vinda pela primeira vez até todo o processo em que eles vão estando na escola, estamos a falar de alunos que vêm deslocados de vários países, a escola tem sido sempre presença assídua nessa inclusão, nessa integração, partilha, nessa integração, e portanto este é mais um momento, eu digo que aquele em que eles podem estar praticamente com toda a escola, não é? Porque nós temos dois espaços e às vezes não é fácil, só mesmo em festas temáticas como esta é possível juntar os cursos todos. E todas as nacionalidades que também vão sendo próprias dos dois espaços. Muito bem. Connosco está também Miguel Ventura, Dr. Miguel Ventura, que é o Presidente da Assembleia Geral da Heptaliva. Miguel, mas antes de passar a palavra, e porque também estás aqui na qualidade de representante também dos promotores, que é algo que a Heptaliva também vem fazendo crescer de ano para ano, o conjunto de parceiros com quem a escola mantém relações de cooperação e que são importantes também para os estágios, E para toda a atividade da Heptaliva. Antes disso, e porque tenho aqui os alunos de multimédia que foram responsáveis também por montar ou ajudar a montar a realização deste espetáculo, da festa de Natal, contem-me tudo, como é que foi? E ainda por cima, o Luís Vicente, tenho aqui comigo o Luís Vicente, o Raul Oliveira, o Rodrigo e a Diana. Portanto, eles são os porta-vozes da turma do primeiro ano. Acho que a turma do primeiro ano foi aquela que esteve mais envolvida na realização e na produção da festa de Natal da Heptaliva. Contem-me tudo, como é que foi? Chegaram à escola ainda há pouco tempo, este foi o primeiro período, mas este já foi um grande desafio. A gente começou por primeiro criar, falámos com o professor deu-nos uma ideia de fazer uma música, e ao fazer uma música, eu comecei a fazer uma música sozinho em casa para tentar adiantar um bocado de trabalho ao professor, ao ajudar. Depois, ao chegar à escola, mostrei-me o colega Raul, ele mostrou interesse e ajudou-me quando a gente fez, acabámos a letra toda. A gente mostrou, chegámos ao pé do professor, perguntámos se ele gostou da letra, perguntou quem é que teve a fazer, quem é que ajudou, quem é que não quis. Falei que fui eu e o Raul que fizemos, os dois a letra, pronto, falamos com o professor. Ele gostou da ideia, acabámos por realizar então a música. Muito bem. Raul, como é que tem sido este primeiro período? E logo aqui com este grande desafio também de ajudar o professor e o coordenador do curso de multimédia também a realizar esta festa. Foi aquilo exatamente que aconteceu, como o colega disse. Ele chegou ao pé de mim com uma música. Ajudei a fazer algumas trocas. Falámos com o setor aceitou a proposta. Acabámos por inserir outros cursos que faltaram. E pronto, foi isso que conseguiu. E andámos para a frente com o processo. E como é que tem sido? Como é que tem sido este primeiro período? Tem sido um período também cheio de desafios novos, como este? Também já estiveram envolvidos noutros trabalhos de vídeo. É certo que ainda é o primeiro período do primeiro ano, portanto ainda há muito caminho a percorrer até ao fim. Como é que tem estado a correr? Tem sido pacífico, era uma área que eu gostava, que já praticava particularmente na rua, a tirar fotos e outras coisas. E tem sido fixe, também tenho arranjado novas amizades e pronto. E tem-se envolvido e também tem ajudado a integração também dos vossos colegas que chegaram dos outros países e que também estão nas vossas turmas, não é? E na vossa escola. Olha, Rodrigo, Diana, partilhem comigo, digam-me tudo, o que é que fizeram, se este foi um bom desafio, se foi um grande desafio também já para primeiro ano, também participarem na produção deste espetáculo. Primeiramente, bom dia. Eu hoje daí foi mais na parte de estar a aparecer na câmara, tipo, aparecer nas filmagens e isso, E gostaste de fazer este trabalho? Gostei, foi uma experiência nova, nunca tinha feito assim. Até agora estou a gostar muito da escola, é uma escola acolhedora, que pá, no início, quando comecei a escola, pensei que não ia ter amizades nenhumas, porque mudei de escola e normalmente costumo demorar bué, mas fiz logo amizades que eu acho que vão durar para a vida, porque pá, tenho muita confiança neles e... Muito bem, muito bem, Rodrigo. Viana. Antes de mais, bom dia. Gostei de participar nisto. Acho uma escola, assim, boa. E este era o curso que tu querias. Pronto, então vamos falar novamente com o Luís Vicente e com o Rodrigo e para deixarem aqui, então, um pedido ao Pai Natal. Neste caso não é o Pai Natal, mas está aqui a direção da escola. Façam lá um pedido, porque é Natal, têm o direito a fazer um pedido. Epá, assim de cabeça não tenho nada... Nada a pedir. Oh, maravilha. Assim de cabeça... Estão muito modestos. Eu acho que a escola já tem tudo. Já tem tudo. Ótimo. E tem ótimos alunos que eu estou a ver. Pronto. Miguel Ventura, Presidente da Assembleia Geral da Adepto Oliva. É fácil ser Presidente da Assembleia Geral de uma escola como esta? Bom dia, ou boa noite ao auditório da Rádio Boa Nova. Cumprimento todos quantos estão aqui nesta mesa redonda. Isto é o cansaço do final do dia. E respondendo diretamente à questão que me foi colocada, dizer que sim, que é muito fácil acompanhar aquilo que é a atividade de uma escola, de uma entidade que tem um percurso notável, sobretudo nos últimos anos, que de facto tem sido um parceiro incrível naquilo que é a formação dos jovens, a formação de futuros, como é o lema da própria escola, ao longo deste período, e sobretudo dar expressão àquilo que é a vontade, a expectativa dos jovens do nosso território, preparando-os para aquilo que são também as necessidades do tecido empresarial, do tecido social, do tecido cultural de toda esta região. Uma escola que está inserida naquilo que são as dinâmicas locais do território que serve, e o facto de ter no seu seio um total de 110 promotores de diferentes áreas, portanto, seja da economia, seja da área social, seja entidades culturais ligadas ao ambiente, portanto, ou seja, uma diversidade de facto daquilo que é a realidade deste território da Beira Serra. E ainda na passada segunda-feira entraram 10 novos promotores que vêm enriquecer de facto a nossa escola. Portanto, é fácil de facto trabalhar quando os objetivos estão claros e o trabalho surge de facto de uma E esse número de promotores também espalha aquilo que é vontade também dos promotores e das empresas da região estarem com a escola e da escola estar com a região. E o facto de haver, e ainda conversava há uns dias com o professor Daniel, com o diretor da escola, o facto de se ter triplicado nos últimos anos o número de promotores é sinal que a própria região, portanto, que estes promotores, que estas empresas, que estas entidades têm vontade, de facto, de se associar à escola e darem também o seu contributo para o crescimento da escola, seja através de sugestões, de propostas, seja no acolhimento depois dos jovens, seja através de estágios, seja depois posteriormente em termos de emprego, porque dos fatores que há a reconhecer na Adepto Oliva é os altos níveis de empregabilidade que os alunos conseguem após concluírem os seus estudos, seja diretamente no tecido empresarial ou mais tarde após concluírem os seus estudos no ensino superior, porque é de facto para as registar, e acho que é de facto uma um sinal importante daquilo que a escola faz, dar sequência, aos alunos depois terem sequência de estudos no ensino superior. Portanto, isso também demonstra que saem daqui muito bem preparados e capazes de abraçar outros desafios e enriquecerem-se profissional, portanto, em termos pessoais, em termos académicos e, obviamente, em termos profissionais. Isso para o território onde estamos, um território de baixa densidade, onde muitas vezes só sabemos carpir mágoas e não olhar para aquilo que é positivo. De facto, se algo, entre as muitas coisas boas que a nossa região tem, sem dúvida alguma que a Heptoliva está no topo e faz parte desses ativos importantes que a Beira Serra tem para mostrar, e acho que é um orgulho para todos nós que desenvolvemos, que somos daqui e que desenvolvemos aqui a atividade. Portanto, reconhecer a importância de uma escola com estas características neste território. Portanto, para os promotores, a Heptoliva tem sido uma excelente parceira nesse... Sim, sem dúvida. E a participação dos promotores nas Assembleias Gerais, no dia-a-dia da escola, portanto, demonstra isso mesmo. A abertura, tanto a abertura da escola para... Porque ninguém trabalha de costas voltadas, não é? Como dos próprios promotores para a escola, portanto, onde há aqui uma simbiose, uma articulação, uma cooperação permanente, de facto revela que a escola está no bom caminho e tem, de facto, um conjunto de parceiros a nível local que estão dispostos a colaborar, e esta cooperação, a este trabalho, de facto, colaborativo entre todos, que é também um dos fatores de sucesso da própria escola. Portanto, uma escola que não está fechada em si mesmo, mas uma escola que está aberta à sua comunidade. E que pode ainda abrir-se mais e que, claro, de ano para ano, tem vindo a crescer. Se não houvesse essa ambição e essa vontade de crescimento permanente, a escola já tinha estagnado há muito tempo. E aqui há meia dúzia de anos atrás era impensável que tivéssemos na escola já um conjunto significativo, julgo que mais de três dezenas, mas aqui o professor Daniel e a engenheira Cristina saberão confirmar, de alunos dos PALOP, seja no polo de Tábua, seja no polo de Oliveira do Hospital. Portanto, é uma escola, como começámos esta conversa, aberta ao mundo e que está de braços abertos também para acolher essas pessoas e esses jovens, que também vêm enriquecer, até culturalmente, a escola e a própria região, não é? E todo este ambiente, familiar, e há um pouco estes jovens alunos falavam um pouco nisso, naquilo que é o espírito de família, o espírito de amizade que a escola contrai, que a escola também representa, portanto, e o facto de termos entre nós esses alunos de outros países, de outras regiões, que teriam dificuldade em aceder a níveis ou ofertas formativas que lá não existem. Portanto, isso é muito relevante, portanto, demonstra, como dizia, essa visão que a direção da escola tem em crescer, em alargar horizontes. Quase que uma responsabilidade também, uma responsabilidade social também. Portanto, ou seja, uma visão solidária. Uhum. E a prática dessa mesma solidariedade de um projeto de inclusão da própria escola, portanto, que está representada nestes atos concretos e não em mera retórica da escola. Portanto, e acho que isso de facto contribui também para aquilo que é a vontade, portanto, de todo este território em estar presente num projeto com estas características. Além de gerar economia, que também é outra coisa que... Obviamente, que depois tem impactos a esse nível, porque termos umas centenas de alunos que se fixam aqui, que desenvolvem aqui a sua atividade escolar e que mais tarde desenvolvem aqui a sua atividade profissional, obviamente que isso tem impactos também ao nível da economia local. Portanto, isso sem dúvida alguma. um desejo para 2025 para a Heptoliva, Miguel Ventura? Não, o desejo é que a Heptoliva continue a ser a escola de referência que é para o nosso território, que continue a desenvolver estes projetos inovadores e diferenciadores que de facto caracterizam a escola e a posicionam como uma das melhores escolas a nível nacional, porque não é uma escola que não se limita a dar formação, a dar aulas, a prestar o ensino, mas é uma escola de facto que está presente no local e dando mais um exemplo da vertente inclusiva e solidária que a escola representa. Basta recordar-nos daquilo que se passou há bem pouco tempo, portanto, no âmbito das comemorações do 33º aniversário da escola, com a inauguração do Epto Living em Tábua. Portanto, é uma escola que se preocupa com quem está no seu seio, e a preocupação foi: vamos trazer e vamos captar alunos de outras regiões, seja de outros países ou de outras regiões do país, mas temos que lhe dar condições para eles terem dignidade e para se sentirem bem entre nós. Portanto, e já o ano passado tinha sido a inauguração, portanto, do Epto Living em Oliveira do Hospital, este ano em Tábua. Portanto, isso representa de facto aquilo que é também a preocupação da direção da escola, em que todos aqueles que estão no seu seio se sintam como parte integrante de toda esta grande família que é a Epto Oliva, portanto. E é essa visão também inclusiva e solidária, precisa, que esteve muito na base deste espetáculo este ano, desta festa. Claro, claro, preparada, claro. Esta festa e de a participação de todos os alunos, e há alguns, sobretudo esses alunos que vêm dos Palop, de São Tomé, de Cabo Verde, poderem também trazer e partilhar aqui connosco aquilo que é a sua cultura, portanto, e os seus hábitos. Foi de facto um momento extraordinário que todos os vivenciámos e que permite também aproximar aquilo que são todos estes territórios, estejam eles mais afastados ou não. Mas na passada segunda-feira aquilo que se viu em Tábua foi estarmos todos a comungar do mesmo espírito, o espírito natalício, de facto, da amizade e sobretudo da esperança num futuro melhor para a escola, que vai obviamente continuar a trilhar, portanto, os caminhos do sucesso, não só para a escola, porque o sucesso da escola é sobretudo o sucesso dos seus alunos e todos aqueles que eles puderam já aqui comprovar de viva voz, e daqueles que acreditam nas capacidades da escola em os ajudar a terem um projeto de vida melhor no futuro. Muito obrigada, Miguel Ventura. Daniel Costa, a Epto Oliva vai continuar a trilhar este caminho do sucesso, aproveitando aqui a deixa do Miguel Ventura. Trabalhamos todos em conjunto diariamente para isso. O nosso objetivo é sempre esse, será sempre esse, e nós tomamos dizer, apesar de, pelo menos no meu caso em particular, já são 10 anos de direção, mas acho que a vontade e o empenho, a determinação, os sonhos são os mesmos do dia em que entrei. E, portanto, este é um projeto que tem a mais-valia de, e agora com cada vez mais nacionalidades e mais pessoas, porque as nacionalidades depois também trazem pessoas, trazem pais, trazem entidades parceiras a nível internacional que se vão também juntando a nós. Portanto, é um projeto que tem grandes condições hoje, melhores condições que tinha para ter ainda mais sucesso, mas tal como disse aqui o nosso Presidente da Assembleia Geral, só faz sentido haver sucesso quando estes alunos que aqui estão têm sucesso académico e depois ao longo da sua vida poderão ter o sucesso profissional e pessoal que eles desejarem. Isso é que faz sentido, isso é que também nos anima diariamente para que eles possam ter um futuro melhor, porque é para isso que nós trabalhamos, para melhores futuros. E há bocadinho eles não souberam pedir uma prenda de Natal. Ah, mas eu já lá ia, no final eu já lá voltava. Mas a escola espera, e esse é um dos grandes desejos para 2025, já antecipando-me aqui um bocadinho, que é termos em 2025 um centro tecnológico de multimédia, um centro tecnológico especializado de multimédia, já a funcionar em Tábua, e um centro tecnológico em Oliveira do Hospital, que certamente dar-vos todas as condições para poderem ter um futuro promissor e, acima de tudo, terem as melhores condições para vocês poderem aprender e um dia, quem sabe, estarem aqui no nosso lugar, de um lado, do outro, a entrevistar, a serem entrevistados, porque esse também é um dos nossos objetivos. Portanto, da nossa parte, eu acho que, acima de tudo, o 2025 será um ano de concretização de muitos sonhos e, acima de tudo, depois também de colocarmos na prática aquilo que sonhamos, que fizemos, para que os alunos possam usufruir, a comunidade possa usufruir, porque também serão espaços abertos à comunidade, e nós cá estaremos para continuar a formar futuros pelo mundo. Não estavam à espera desta prenda de Natal? Como sim? Ah! We are the world. Foi o tema do espetáculo deste ano. Nós somos o mundo. Há mais mundos para conquistar. Cristina Figueiredo. Esta é difícil. Sim, sim, sem dúvida. E não é só geograficamente, não é? Quer pedagogicamente, quer em outros níveis, a Eptoliva sempre esteve aberta ao sonho e à conquista de vários mundos. Claro, o Daniel é capaz de dar aqui uma ajuda, porque deve haver aí mais mundos para desbravar em 2025. Felizmente nós temos sempre novos mundos, e muitas vezes estão mais perto do que nós pensamos, e portanto eu acho que é preciso também fazer um esforço para procurar, para nos atualizarmos, para tentarmos estar à frente do nosso tempo, porque muitas vezes há aquela velha questão de que é que não perguntas o que é que podem fazer por ti, perguntas o que é que tu podes fazer pelos outros. E portanto acho que também o lema é um bocadinho esse, é nós sabermos, queremos termos um projeto, mas também depois sermos nós a procurar esses mundos. E eu estou convencido com tudo o que vai acontecer em 2025 na escola. Novos mundos aparecerão, novos mundos serão conquistados, novos mundos estarão na escola e, portanto, esta continuará a ser certamente uma escola do mundo e com muitos mundos para conquistar. Cristina, não lhe perguntei há bocadinho, um desejo para 2025, para a Eptoliva, um ou mais desejos, calculo que deve ter vários. Como já aqui foi referido, 2025 será um ano de recolha de muito daquilo que fomos apostando nos últimos anos, e que 2025 será mesmo o ano das concretizações. Obviamente que, partindo do princípio e acreditando que essas concretizações serão mesmo uma realidade, portanto, elas são também fruto de sonhos, e a conquista dos centros tecnológicos especializados é sem dúvida algo que vai mudar um pouco a história, porque vai trazer lá está, como há pouco dizia, outros mundos para desbravar, uhum, no sentido em que, sobretudo, alunos e professores ficarão com melhores condições para ensinar e aprender. E atrás desta realidade, lá virão outros mundos a sonhar. Essencialmente, o que eu desejo é que a Eptoliva continue a trilhar o caminho de sucesso. O nosso sucesso depende do sucesso, sobretudo, dos alunos e vice-versa. E, portanto, E esse sucesso dá-me trabalho. Não é? mas sempre deu, esse não é? Sempre deu. O sucesso sempre deu trabalho. Mas que, de facto, a escola continua a estar motivada, nomeadamente a direção da Eptoliva e da Eptoliva motivada a trilharem e a continuarem o trilho deste caminho de conquista de novos mundos e outros sucessos. Portanto, saúde é essencial e muita inspiração. Que é coisa que também não falta. Que é coisa que também não nos falta. Criatividade. São basicamente estes sonhos que se pretendem para a escola e para todos individualmente, quer os nossos alunos, quer os nossos docentes, os nossos funcionários, todas as nossas valências, qualifica, formadores, formandos, que continuemos todos juntos a fazer este fazer o futuro, não é? E do futuro. Muito obrigada, Cristina Figueiredo, diretora adjunta. Para terminar, e não sei se os meninos querem deixar aqui ainda mais algum desejo, mas depois do anúncio desta prenda no sapatinho, se calhar já viram concretizados os sonhos para 2025 relativamente à escola. Querem dizer mais alguma coisa? Raul, não tenhas vergonha, Raul. Já estávamos à espera desta prenda, já tínhamos falado com o Sr. Gonçalo, já sabíamos que havia um investimento muito grande. E neste caso eu acho bem, porque cada vez há mais tecnologia. E para vocês é uma motivação acrescida, não é? Saberem que, amanhã vão ter um centro tecnológico com todo o equipamento do mais moderno que há na vossa área, não é? Claro, e sempre aprendemos melhor. Na prática aprende-se melhor do que numa sala de aula estarem sentados. Claro. E vão ter oportunidade em 2025? Pôr a mão na massa, ainda mais do que põe atualmente, não é? E para mim está tudo. Muito bem. Olha, desejo-vos também um ótimo 2025 e que tudo corra bem também para o curso de Multimédia. Para fechar, Daniel Diniz Costa, temos que fechar como começámos. Começámos pelo diretor, terminamos com o diretor. Mais um desejo para 2025 para a Heptoliva, depois de já terem sido aqui deixados alguns votos. Penso que também temos que terminar com o do diretor, não é? O meu desejo é o mesmo dos anos anteriores, é que todos tenhamos saúde, força, determinação para continuar ao serviço da educação, ao serviço do ensino profissional, ao serviço da comunidade, para continuar a fazer este trabalho que é formar futuros, formar melhores cidadãos, com maiores competências, mas acima de tudo formar pessoas que possamos também garantir que o nosso mundo tem futuro e que estes jovens serão esse futuro. Muito bem, muito obrigada ao diretor da Heptoliva, o professor Daniel Diniz Costa, e foi o Heptorádio especial Natal. Falámos aqui um pouco então da festa, da nossa festa de Natal e do espetáculo que teve lugar e que envolveu toda a comunidade educativa desta feita no Centro Cultural de Tabo, o espetáculo We Are the World, porque nós somos mesmo o mundo, e o mundo vai continuar a ser estar presente e a ser relatado aqui neste espaço Heptorádio, que vai regressar agora só em 2025. Um bom Natal para todos, umas boas festas e até lá! There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying, oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can't go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. We all are part of God's great big family, and the truth, you know, love is all we need. We are the world, we are the children, we are the ones who make a brighter day, so let's start giving. There's a choice we're making, we're saving our own lives. It's true, we make a better day, just Está no ar o Heptor Rádio. Um espaço de informação, notícias, entrevistas e debates. Um espaço da responsabilidade da Heptor Livre. Tudo o que passa na Heptor Livre passa na Heptor Rádio. Às sextas-feiras, na Rádio Boa Nova. Com apoio e com financiamento do Fundo Social Europeu e Programa Pessoas 2030.